Web 5837, reduza 2109. Zero controle. Para o localizador direita 060, descendo a 2000 pés, o ajuste 1017, reporte estabilizado final ILS, pistão da Direita 060, 17 para 2000 pés, reportará estabilizado ILS, está 3600. Muito boa noite, é o TIP 5344, informação Alfa. TIP 5344, assinando identificação, está autorizado a chegada Mari, desça para nível de voo 050. Para o 050 na Mari, os 3, 4, 4. Afirmativa, eu vou entrar em contato com a torre só para confirmar se há alguma modificação no momento. Ok, obrigado. 5837, livre de restrições à frente, desce para 3 mil pés. O ajuste permanece 10017. Tem condições de reduzir para 1909? Tem sim, 10017, 3 mil. Gentileza, reduza 1909-5837. Chama tarde, 74. Direita para o 070 para o localizador. Afirmativo. Então direita 070 para o localizador, TAM 3600, reporte estabilizado. Atenta, reporta lá estabilizado, TAM 3600. 5344, controle. Prossiga. Acordo do contato com a Torre Salvador, as condições permanecem as mesmas do ATIS. Cliente grato, 5344. Objeto 5837, vetoração para o sequenciamento, mantenha presente PRO, limite ao localizador. Mantenha PRO, limite ao LOC, web 5837. Torre Salvador, 576, boa noite, confere agora 210. Para o 1.60. Objeto 5796, boa noite, aciona identificação, está autorizada a chegada à mar e descendo a nível de voo 060. Segue como número 4 na aproximação. Número 4, 060. Coit 37 autorizado, descida para 2 mil pés, o ajuste 10017. TAM 3600, confirme estabilizado. Afirmativo, estabilizado, TAM 3600. 3600, mantenha 70, pista escorregadia e úmida, complete final, chame torre frequência 18.6. 18.6, objeto 5837 para o localizador esquerda 130. 130 para o LOC, UED. UED, deu ponto zero, pela Alfa, o 034. 5344, controle. Prossiga. Confirme, você está efetuando algum desvio? Ah, negativo, está na proa de mar e agora. O 5344 está efetuando um pequeno desvio aqui, aí sim. Gente, da presente está autorizado voar ITAP, descendo para 3 mil pés, o ajuste 1.017, está livre de restrições à frente, o trip 5344. Na proa de ITAP, descendo para 3 mil pés, 10017, trip 5344. Objeto 57, nomeia livre de restrições à frente, desça para 4 mil pés. Ajuste 10017, está autorizada a proa de ITAP. Proa de ITAP, 10017, 4 mil. Negativo, quem fica atento à turbulência na curta final da 10. Gente, o TAP 3600. Qual meu teto em que está, ok? Chamativo. O TAM 3600 avistando com mil pés. Opa, mil pés. Tem livre pouso no zero, através de direita com 18 nós. Pista escorregadia. Tente na 3600. Altitude 5837. V5837, estava confirmando as condições do campo, visibilidade agora 1000 pés, correção, visibilidade 3.500 metros, o teto de 1000 pés, chuva leve sobre o campo e turbulência na curta final. Web 5837, mantenha-se atento, chame torre agora, frequência 118 decimal 6. Obrigado, senhorita, muito boa noite. Trip 5344, informo condições do campo, visibilidade 3.500 metros, teto 1.000 pés, chuva leve sobre o campo, turbulência na curta final. 5344. Boa noite, continua a aproximação no zero. Informe visual, teto no meu pés, vento sul com 15 nós, turbulência moderada na curta final e pista escorregadia 5837. 5837. Plan 3600, solo 59, libera à direita, Itax via Alfa Juliette para o portão 9, não me escuta até lá, 3600. Alfa Juliette, portão 9, plan 3600. Voo no 074, livre decolagem, vento sul, 15 nós, no 074. Decolando a 0См537 Livre pouso no zero, vento sul com 16 nós, pista escorregadia web 5837. 5837, obrigado. 1074, decolou 0100, chame controle 1935, boa noite. Boa noite, senhor, 1935. Controle Salvador, gol no 074. Decolou na sua escuta curvando à direita. Gol no 074, contato radar na decolagem. Suba nível de voo 360, a saída da Euleda P10. Positivo, está no perfil da EL após Leda, após P10. Subindo para o 360, gol no 074. Equipe 5344, autorizado descida para 2.000 pés. O ajuste permanece no 097, livre LS, pessoa no 0 de Salvador, reporta estabilizado. Gente, para 2.000 pés, livre LS, reportará estabilizado 5344. Solo 02 libere a direita, táxi Alfa, quilo pátio 3, fica atento ao sinalizador para estacionamento naquele pátio 5837. Alfa, quilo pátio 3, 5837, atento ao sinalizador. Muito obrigado, senhor. Tenha uma boa noite. Boa noite. Ajuste no 017. Bem, eu sempre fecho. ILS, o TRIP 5344. TRIP 5344, mantenha-se atento, turbulência moderada na curta final, complete final, chume torre, frequência 118.6. 118.6, TRIP 5344. Objet 5716, desça para 2.000 pés, o ajuste 1016, livre ILS pista 10 de Salvador, reporte estabilizado. Informo condições do campo, visibilidade 3.500 metros, teto 1.000 pés, chuva leve, turbulência moderada na curta final. Ciências condições 176, 2016. Torre Salvador, boa noite, o TRIP 5344. 5344, continue a aproximação no zero, reporte visual, teto 1.000 pés, 190 com 18 nós, pista escorregadia e fica atento à turbulência na curta final do ano zero, TRIP 5344. Ciente, 5344, já abaixado e checado, informará visual. Cantinho. Está avistando o TRIP 5344. 5344, avistado, tem pouso livre no zero, a chuva cessou aparentemente e 190 graus com 18 nós. Pista molhada e fica atento à turbulência na curta final. Ciente, livre pouso na 10, TRIP 5344. Se o brilho da pista estiver incomodando, nos informa que eu reduzo, ok? Ok, tá bom. Certo. 074, chame Recife no 3325, alternando 128, decimal 8. Vai chamar Recife, o gol 1074, frequente, no 3325, 288. 5344, solo 08, Oliver à direita, tem táxi autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso no pátio, 5344. Alfa antes da Juliette para ingresso no pátio, na sua escuta, senhor. Ok, pode transferir agora o solo, 1219, 5344. 219, boa. Boa. Alô, boa noite, Trip 5344. Trip 5344, boa noite, táxi autorizado, Alfa Juliette, remoto no 3. Alfa Juliette no 3, boa. 118 decimal 6, mantenha-se atento à turbulência moderada na curta final, pista na 0. Foi o F5716, boa noite, ULS. 5716, boa noite, continue na aproximação no zero, informe visual, teto em torno de 1.000 a 1.200 pés, vento sul com 18 nós, turbulência moderada na curva, e a chuva no momento cessou, ok? Reporte visual com a cabeceira, 5716. Guardar quando visual, 5716. Solo voltando. A escuta, prossiga. Você poderia nos informar se encontrou a pista escorregadia? É escorregadia, senhor. Obrigada. Nada. Mas tá tendo desemborrachamento agora, né? Daqui a pouquinho vai começar, 2 da manhã. Tá certo. Tem uma turbulência na final, moderada mesmo. Ok, obrigada. Nada. Na Juliette, para prosseguir o trip. Autorizado, até a remota, 1-3. 1-3, grato. Ação, autorizado, chegada bom. Dessa via para 2.000 pés, o ajuste 1-0-1-6. Identificou, prossegue via 2.000 pés, 1-0-1-6, com meia para você. Visual, meu pés, baixado travado. Livre pouso na pista no zero, o vento sul com 16 nós e pista escorregadia, ok? O tráfego pousou à frente e nos informou. Sete. Bombly 5, Panorama 3370. Blue Panorama 3370, go ahead. I would be expected to be ready within 15 minutes. Can you give us already the departure we can expect? Roger, standby. Standing by. The departure is Puka Departure Aracaju Transition. Papa Uniforme Charlie Alpha, Departure Puka, Papa Uniforme Charlie Alpha, and Aracaju Transition, Alpha Room, Alpha Charlie Juliet. Very good, Puka Departure Aracaju Transition, runway 1TL, confirm, Ramatidio, T3-Canadel. Affirmative, correct. I will report for 80 gears. I can be back with you, thank you. Siga voo 1643. Solicito de direita esquerda pro 1953, está com ações. Livre desvio, voo 1643, reporte ao término. Estará retornando o voo 1643.